Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu sou o Thiago Malto e esse é o Viver Psicologia. Hoje trazendo como tema uma perguntinha que eu fiz nas minhas redes sociais. Então, qual é a sua obrigação com o seu passado? Qual deve ser a sua obrigação com as coisas que aconteceram com você? Bem, a minha resposta, e não precisa ser a sua resposta, é que a nossa obrigação é dar um significado a ele. Eu acho que é isso. O passado, ele tem que ter... Ele aconteceu, óbvio, por algum motivo. E o que você vai fazer com essas lembranças é responsabilidade sua. Ela pode estar ali para te ensinar, pode estar ali para te machucar, pode estar ali para te lembrar, porque é com certos tropeços que nascem o aprendizado da vida. Então, trazer o passado para nos ensinar é um ótimo recurso, uma ótima ferramenta. Para isso que serve o passado, entendeu? Aproveitando, eu gostaria de lembrar do Rei Leão. Rei Leão é um ótimo filme para discutir essa questão do passado, porque no primeiro momento a gente aprende para deixar o passado para lá e as coisas que aconteceram para lá, mas depois o passado chega para nos assombrar. E aí? A gente vai deixar para lá ou enfrentar ele? Enfrentar o que aconteceu? O Rei Leão é sobre isso, sobre a dicotomia entre tentar deixar o passado para trás, Hakuna Matata, ou enfrentá-lo. E no final, a gente sabe qual é o resultado. Ou, se não sabe, eu não vou ficar dando spoiler. Mas aproveitando ainda, vou fazer um convite caso você esteja vendo esse vídeo na data de lançamento, que é em novembro de 2023. No dia 26 de novembro, vai ter uma apresentação do Rei Leão no Teatro Hermeto Pascoal, na Areninha, lá em Bangu. E com a presença do meu ator favorito, que é o meu filho, Lucas Teremin, como papel de Simba. A ideia desse vídeo nunca foi fazer um jabá, não. Só estou aproveitando o ensejo para falar que é uma ótima mídia, uma ótima história para a gente repensar para que serve o passado. O que a gente pode fazer com ele, tá bom? Independente de qualquer coisa, tá aí o convite, dia 26 de novembro, 12h, faltou falar o horário, na Areninha Hermeto Pascoal, o Rei Leão, pra gente meditar um pouquinho sobre o lugar do passado. Divirtam-se!